Prezados e prezadas, o processo de desapropriação realizado pelo Estado de Pernambuco no município de Camaragibe, loteamento São Francisco, em virtude da ampliação do terminal integrado de passageiros na Mal da Copa, corredor leste-oeste, tem ocasionado consequências irreparáveis na vida dos moradores que habitavam esta localidade. Atualmente, todas as casas de loteamento São Francisco foram demolidas, dando início à execução da obra. Entretanto, muitas famílias encontram-se em situação de vulnerabilidade e risco em virtude da ausência do Estado no cumprimento das ações previstas nas legislações que respaldam a garantia do direito humano à moradia, corolário de tantos outros direitos fundamentais que se encontram igualmente em risco. Diante disso, bom dia. De forma articulada com o Comitê Popular da Copa e demais organizações. Olha, gente, doutor Francisco, como havia falado com vocês? Bom dia. Vocês tiveram acesso a esse ofício, doutor Francisco? Boa tarde. Boa tarde. Às 17 horas. Chegou a ler, né? Pode continuar. Diante disso, de forma articulada com o Comitê Popular da Copa de Pernambuco e demais organizações abaixo descritas, os moradores e moradoras do loteamento São Francisco, com base nos artigos 5º, 6º, 182 e 183 da Constituição e na Lei Federal 10.000, que é o Estatuto da Cidade, requerem uma reunião nesta sexta-feira na Procuradoria-Geral do Estado, com a presença do representante da Procuradoria, da SEDAB, da Secretaria da Cidade, da Casa Civil, da Secretaria de Desapropriações, da Fazenda e de Justiça, de Direitos Humanos e do Ministério Público de Pernambuco, a fim de dar soluções às demandas transcritas abaixo. Lembrando que nas diversas tentativas de diálogo, não obtivemos respostas que minimizassem de fato a situação vivida pela maioria dos moradores e das moradoras, muitos dos quais já tiveram parentes próximos vindo a óbito ou tendo eles desenvolvido doenças crônicas como depressão, hipertensão, acometidos por acidentes vasculares cerebrais, etc., em decorrência desse contexto. Tal cenário tem repercutido cada vez mais na mídia, nas redes sociais, junto às articulações e relatoria de direitos humanos, o que faz das violações um problema não só dos atingidos, mas uma causa de interesse nacional e internacional. A reunião proposta para esta sexta-feira, às 9 horas, na Procuradoria, será pautada na solução das seguintes demandas: colaboração e acompanhamento da Procuradoria-Geral do Estado na transposição das dificuldades judiciais impostas no trâmite processual ao levantamento imediato das indenizações depositadas em juízo, principalmente nos casos em que não houve levantamento de qualquer quantia indenizatória, que é alguns casos que estão presentes aqui, bem como o pagamento dos valores indenizatórios restantes dos processos, tendo em vista que houve, em alguns casos, a liberação de indenização referente somente às benfeitorias. 2. Pagamento do auxílio moradia para as famílias desapropriadas a partir do dia da desapropriação, inclusive retroativamente, sem o critério de renda mínima para o recebimento do auxílio. 3. Assistência psicossocial para as famílias, especialmente para os idosos, tendo em vista o elevado número de casos de depressão e doenças que têm afligido a comunidade em razão dos impactos das desapropriações. E 4. Discutir a proposta de habitacional para os moradores do loteamento, tendo em vista as avaliações feitas muito abaixo do mercado, o que inviabiliza a compra de imóvel nas mesmas condições da moradia anterior. Então, a comissão de moradores e as redes sociais articuladas acreditam que a solução das demandas é totalmente exequível e representa um mínimo de esforço político e financeiro para o Estado de Pernambuco. De outro lado, os moradores e moradoras do loteamento loteamento São Francisco já reduziram suas pretensões ao mínimo existencial, nada mais havendo que possam transgredir sem abrir mão de sua dignidade humana, razão pela qual esperam ver as demandas expostas realizadas. Antecipadamente, Comissão de Famílias, Comitê Popular da Copa, Direitos Urbanos, Centro Popular de Direitos Humanos, COC Vive, COC Resiste, NAJUP, Ação Comunitária Caranguejo Sá, Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, SENDEC, Fórum Estadual de Reforma Urbana, Federação de Órgãos de Assistência Social e Educação, FASE, Grupo Pé no Chão, Plataforma Copa Favela 2014, Ponto de Cultura, Ponto Cultural Coco de Umbigada, Ponto de Cultura Espaço Livre do COC, Rede Favos, Organização Favelas Articuladas e Organização Solidária, Diaconia, Etapas e Habitat para a Humanidade do Brasil.